Zut discuti. Eu sou cachorro louco, meu irmão. Me dá um colírio que a minha vista tá embaçada. Quem sabe eu melhoro a minha visão. Vida de cão. Mas eu sou cachorro louco, meu irmão. E vou fazer uma fé no jogo do bicho. Se der cachorro na cabeça, fico rico e grito. Como é que é vagabundagem? Só pra quem tem dinheiro. Trocado aí pra mim, sabe?